balada vai explodir. Para, para, várias novinhas por aí. Para, para, combo de gela, pulseira nela. Meu reservado é campo de guerra, que eu vou partir pra cima dela. As novinhas tiram o salto, dança em cima do sofá. Eu aqui observando, qual delas eu vou pegar. Eu vou levar, eu vou beijar. Vou arrastar. Os caras tão vidrados no bumbum. Bumbum, bumbum, bumbum. Toma cuidado, é campo minado. Tem muita mira por metro quadrado. Bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Os caras vidrados no movimento do bumbum, bumbum sincronizado. Bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Hoje a balada vai explodir. Por aí, para. Combo de gelo, pulseira nela. Meu reservado é campo de guerra. Eu vou partir. As novinhas tiro o salto e dança em cima do sofá. Eu aqui observando, qual delas eu vou pegar. Eu vou levar, eu vou beijar. Nossa, os caras tão vidrados no bumbum. Bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Cuidado, é campo minado. Tem muita mina por metro quadrado. Bum, bum, me chame. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Os caras vidrados no movimento do bum, bum, bum, bum, sincronizado. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Toma cuidado, é campo minado. Tem muita mina por metro quadrado. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Os caras vidrados no movimento do bum, bum, bum, bum, sincronizado. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Combinado.